Há 3 anos e meio, um casal do interior de Minas Gerais resolveu abrir mão da comodidade para percorrer o Brasil em busca de bons exemplos e histórias de vida. Antes de colocar o pé na estrada, Eduardo e Yara Xavier venderam o apartamento que tinham para encarar a expedição sem qualquer tipo de patrocínio. Após quase 190 quilômetros rodados, o casal já conheceu 946 bons exemplos espalhados pelo país, devidamente catalogados no site do projeto. Em passagem por Foz do Iguaçu, o casal visitou duas iniciativas desenvolvidas na região, a Comunidade dos Pequenos Trabalhadores e a Escola Alternativa, antiga Casa Ofício. Yara Xavier fala um pouco sobre a ideia do projeto. Nós somos um casal que cansou de ouvir notícia ruim, aí vendemos tudo que a gente tinha na nossa cidade, doamos nossas roupas, nossos móveis, e embarcamos numa viagem durante 5 anos pelo mundo para viver e conviver com pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e pensam no coletivo. Pessoas que estão focadas nas soluções dos problemas e não somente nos problemas, que estão sendo realmente a transformação no mundo, né? Bom, nós temos 3 anos e 3 meses na estrada e já conhecemos mais de 946 projetos. E 946 estão postados no site, mas hoje tem alguns que a gente ainda não conseguiu. Quando nós começamos, nós tínhamos ideia de conhecer 500 projetos em 5 anos. Então, quer dizer, nós temos 3 anos e pouco e já conhecemos quase 1000. Então, isso deixa a gente super feliz com o nosso trabalho. Yara Xavier também destaca algumas iniciativas que conheceram durante a passagem que tiveram pelo Paraná. O brasileiro, ele tem uma criatividade incrível de resolver os problemas, né? O que a gente precisa de mudar um pouco e trazer para a nossa realidade de sociedade civil é que todo mundo pode mudar o mundo e que assistencialismo serve para resolver um problema momentâneo. A gente precisa de fazer algo também transformador. Mas não é só governo, não. É a gente da comunidade mesmo também pode se movimentar e pode se unir para transformar. Teve uma vez que uma pessoa nos perguntou para listar 3 projetos que a gente mais gostou, que são mais transformadores e tudo. Nós não conseguimos na hora. Aí, dá um tempo de noite a gente lista. Nós listamos 100. Na época tinha 500, imagina agora quase 1000. Então, assim, tem várias histórias lindas. Aqui no Paraná, nós tivemos 3 projetos que achamos muito interessantes. Que são projetos que não são ONG, não são instituições, são pessoas que não aceitam patrocínio, não aceitam dinheiro, não tem vínculo político, nada, e fazem um trabalho fantástico, que é a Casa da Dona Jacira, por exemplo, que é um trabalho lindo em Campo Mourão, tem a Escola de Valores em Londrina também, que é muito bonito. Então a gente tem muita história para contar, vamos ficar o dia inteiro contando. A expedição de Eduardo e Yara Xavier deve finalizar em 2015, quando o casal deve retornar à cidade mineira de Divinópolis. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.